0, decolado aos 41, chame agora o controle em 120, décima 8, um bom voo. 208, uma boa tarde, bom trabalho, Sereno. Controle, Oceanair 6140, cruza 2700, por Caracaju, boa tarde. Oceanair 6140, contato radar, sai da Puca, sube e mantém a nível de voo 250. 250, alguma possibilidade de voar Aracaju, senhorita? Aguarde coordenação, Oceanair 6140. Aguardaremos, muito grato. Estabilizado, 4207. Azul 4207, complete sinal, chame torre 11895. Sana, sim, obrigado, bom dia, senhorita. Torre, bom dia. Azul 4207 vai passar o externo, está abaixado o trabalho. Azul 4207, tráfego avistado, ajuste 10, 14, tem livre pouso na 10, vento 090 graus, 07 norte. Livre pouso na 10, 4207. Né, 6140, autorizado direto a Aracaju. 40, muito grande. Autorizado, acuse pronto para o táxi, trip 5595. Azul 4207, no solo aos 45, livre direito, chame solo em 121, decimal 9. Direita 219, azul 4207. Solo Salvador, azul 4207. Autorizado táxi, via Alfa, Juliette, portão 019. Alfa e Juliette, portão 01, azul 4207. Oceanair 6140, chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 2545, 2005, ponto. Azul 4207, para sua informação, um grupo de 10 trabalhadores, ao final, quase ao final da taxiway alfa, mais à frente, já tenha visto os mesmos? Ainda não, cara. Positivo, eles estão com um macacão cinza ou uma roupa cinza, na área gramada. Tá ciente, vai prestar mais atenção, Azul 4207. Gente, eles estão cientificados que devem se afastar e observar as aeronaves taxiando. Paciente, o Azul 4207, obrigado. Agora está visual com os trabalhadores do Azul 4207. Obrigado. Aerotaxi, o trip 5595 com 62 a bordo, 5 e 10, alterna Salvador. Trip 5595, autorizado o táxi via Pátio 1, contorno e torcida Índia, Alfa. Ponto de espera 10, transferência. 7595. Oscar Papagô, Salvador. Ciente é o Papatanguecu, Oscar Papagô. E Tapetinga, 080, direto na radial 242 em Salvador, até 130 milhas, quando modifica o plano IFR e desce para o nível 045, coordenando, informando o centro Recife. Controle 120.8, torre 118.95, transponda 5162. Decola da 17 na saída da EL, até da EL, após direto para Itapetinga. Despejamento correto, já pronto, estacionamento, POB já tem? 03, 4 horas e 30, ciente. Puxe bem, estacionamento 1983. Gol 1983 no portão 04, autorizado acionamento, puxe bem, já pronto para o táxi. Aí, já pronto, táxi chamada. 5595 é a torre. Gente, só modificação do seu plano. Essa saída agora é a Coral. Saída Coral. Coral, 90, com primeira curva à direita. Coral, primeira curva à direita. Tem estimado para 2 minutos para decolagem, confirma? Agora, de imediato. Gente, não, só para terminar a revisão da pista, só estou perguntando que se caso para saber aproximadamente quantos minutos para ver se dá para a viatura ingressar a pista e terminar a revisão. Quer que a gente aguarde? O que é melhor para vocês? Não, fica a critério do senhor. Se o senhor tiver. Só que eu gostaria de saber estimar. Tem estimado para 2 minutos. Gente, é só nível de conhecimento mesmo. Não, nós estamos por lá do jornal, então. Gente, o trip 5595 está autorizado a linha de decolada 190, vento 1, 10 graus, 10 mais. Está autorizado a linha de decolada 5595. Táxi 93 com 135 a bordo, terminal ao galeão 9:03:39. Repita, por favor. Para o táxi 93 com 135 a bordo, terminal ao galeão, tem 3:40. Autorizado táxi via Indy Alpha, ponto de espera 90, transferência, Gol 93. Indy Alpha, ponto de espera 93. Pronto, trip 5595. Gente, livre de decolagem. Não, não é o trip 5595. Isso. Foram 983, ali mantém cabeceira. Ali mantém 93. Adiante, eu acho que ela apagou. Eu acho que ela apagou, reposte para táxi. Eu acho que ela apagou, só deixa de baixo no transponder. 3198, desça e mantenha nível de voo 050, chegada a marca. Autorizado está. Instante na cabeceira no zero, poder levar a aeronave decolou à sua frente, tem a menor performance. Ascendente agora, 93. Controle Salvador, o trip 5595, boa tarde. 5595, contato radar na decolagem, subir, mantém nível de voo 140, saída Coral. 140, saída Coral. Autoriza direto Coral, o trip 5595. Autorizado direto Coral, 5595. Na 983, livre decolagem da 10, vento 100 graus, 10 nós. Livre decolagem, 93. Pode passar Golf, o ajuste no 0 na 4, reporte ponte para da Papá. Papapá, Mike Eco Delta, mantém as condições visuais, reporte para descida. Voo 9250, essa é a identificação, autorizada a chegada da Mari, disponível de voo 060. Checo Delta, prosseguia. Voo 1983, decolado a 02, chame controle 120-8. 208-93. Amare, disponível de voo 070. As Papa Golf, autorizado ingresso 97, reporte alinhado, pronto. 983. Ascensão 360. Gol 1983, contato radar, saída da El, submanter nível de voo 360. Da El 360, 983. Gol 9250 da presente, voo direto e TAP. Azul 9131 para o sequenciamento, curva esquerda, proa 055. Limite magnética 080 de Sembra. Firma azul 9136. Firma azul 0136. Motor Salvador, bom dia, gol 9738. Tem que ter informação mais, Regina Lentista, nível 180. Gol 1738, sem dedicação, autorizada a chegada a mar e disponível de voo 080, reduz a velocidade para 2309. Chegada a mar, descendo a nível 080, reduzido para 2309, gol 9738. Agradecendo, TAM 3198. TAM 3198, desça para 2000 pés, ajuste no 013. Autorizada a sinal ILS, reporta estabilizado. Para 2000 com 1013, reportará estabilizado na X-Ray, TAM 3198. Paulo Salvador Azul 4207, na frente da novembro. Paciente, autorizando do Santos Dumont, Rio de Janeiro, via Pesulu no zero, SMAP, direto Lúvito, direto Bravo Brautiá. Nível de voo 360, decola da pista no zero com curva direita, saída da El Oleda, após bridge. Controle 120.8, torre 18.95, transponder 5422. Gol 9250, desça para 3000 pés, ajusta no 0 no 3. 3000, 10, decola no 0 com curva direita, Nadael, Leda Bridge, 208 controle, 5422 no transponder, o azul 4207. Correto, chama enquanto pressionar. Chama quando pronto. Oscar Papagolf. Papatango, Oscar Papagolf, contato radar, saída da El, submanter nível de voo 080. Mantenha a restrição. Papatango, Oscar Papagolf, livre de restrições. Liberado, 260, autorizado para Recife, via Peruíque 58, nível 390. Decola da 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1-0-8, torre 1. Frequência 1-8-95, transponda 5420. Correto, chama pronto para acionar. Confere. Reduzido 2009, como você. Batata para a Mac Eco Delta, sim, que eu posso para a descida. Gol 1983, chame centro Recife, na frequência 13395, alterna 13325. 91136, desça para 4.000 pés, ajuste 0014. 4.000 pés, 0014, 91136. Gol 1738, disponível de voo 050. 050, gol 1738. Mike Eco Delta, desça para 500 pés, ajuste em Salvador 1014, reporte através de Pituaçu. Papá Romeu Lima, prossiga. Acionado 0140, vai bater 510. Tribo Papá Romeu Lima, ciente, mantém as condições visuais a 500 pés, adjunto em Salvador 1014, autorizado direto Morro de São Paulo. Autorizado, vai reportar para a Cidade da Bahia, todo estado do Papá Romeu Lima. Papá Romeu Lima, confirme se preencheu o plano de voo? Afirmativo, faz 13 horas. Ciente, Papá Romeu Lima. Tantra 3198. Tantra 3198, complete o final, chame torre 1895.